Parei pra pensar, pra viver chorando, implorando seu perdão. Resolvi mudar. Eu confesso que às vezes sem explicação, vai me ver chorar sem acreditar. É melhor assim. Eu pensei que fosse o dono da verdade. Foi um erro meu, mas eu juro que vou tentar. Nossos sonhos vou resgatar em um segundo. Eu faço tudo pra te ver feliz, como eu sempre quis. Dou a vida pra não te ver chorar. Uma chance a mais não é pedir demais. Então deixa eu tentar te mostrar quem sou, provar meu amor, que eu vivo por você. É meu sol, meu céu, tentação cruel, não me peça pra esquecer. É melhor assim. Eu pensei que fosse o dono da verdade. Foi um erro meu, mas eu juro que vou tentar. Nossos sonhos vou resgatar em um segundo. Eu faço tudo pra te ver feliz, como eu sempre quis. Dou a vida pra não te ver chorar. Uma chance a mais não é pedir demais. Então deixa eu tentar te mostrar quem sou, provar meu amor, que eu vivo por você. É meu sol, meu céu, tentação cruel, não me peça pra esquecer você. Pra não te ver chorar. Uma chance a mais não é pedir demais. Então deixa eu tentar